Você vinha com aquela história de que tudo acabou. Hoje tá aí, se humilhando, implorando pelo meu amor. Eu só quero que você entenda que eu não quero mais nada com você. E a única coisa que eu quero nessa vida é seu otário.